Ficheiro 89, página 724. As paredes ali tinham 1,5 metro de espessura. Ao recostar-me no profundo vão da janela, pude assegurar alguma privacidade a mim mesma. O sol brilhante iluminou os pelos finos e louros dos meus braços quando recostei no parapeito. Fez-me pensar no buraco dos ladrões, o poço fétido e úmido, e na única fresta de luz do sol que brilhava através de uma abertura em cima, fazendo com o contraste o buraco escuro embaixo parecer ainda mais uma sepultura. Passei o meu primeiro dia lá embaixo, no frio e na imundície, perplexa e incrédula. O segundo, num estado deplorável, trêmula, o medo crescente, quando descobri toda a extensão da traição de Gaylis Duncan e as medidas de Colum contra ela. No terceiro dia levaram-me a julgamento e eu aí ficara envergonhada e aterrorizada sob as nuvens de um céu de outono cada vez mais carregado, sentindo as mandíbulas da armadilha de Colum fecharem-se ao meu redor, provocadas por uma palavra de Leary. Leary. A pele clara e os olhos azuis, com o rosto redondo e bonito, mas sem nada mais que a distinguisse das outras jovens de Lahore. Eu pensara nela, no buraco com Gaylis Duncan, tivera tempo para pensar em muitas coisas. Mas apesar de furiosa e aterrorizada como estivera, furiosa como ainda o estava, eu não conseguia nem então nem agora vê-la como intrinsecamente má. Por amor de Deus, a rapariga tinha apenas 16 anos. Idade suficiente para casar, disse uma voz irónica atrás de mim, e percebi que tinha pensado em voz alta. Sim, ela queria Jamie, disse eu voltando-me. Callum ainda estava sentado no canapé, as pernas curtas e deformadas, tapadas por um cobertor. Angus Moore permanecia de pé a seu lado, em silêncio, os olhos de pálpebras pesadas fixos no seu senhor. Talvez achasse que amava Jamie. Homens exercitavam-se no pátio, entre gritos e o confronto das armas. O sol refletia-se no metal das espadas e mosquetes, das tachas de latão dos escudos e dos cabelos dourado-avermelhados de Jamie, esvoaçando na brisa, quando ele passava a mão pelo rosto afogueado e suado de esforço físico, rindo de um dos xistes de Murtagh, sempre ditos com expressão impassível. Talvez eu tivesse, afinal, cometido uma injustiça com Leary, ao presumir que os seus sentimentos fossem menores que os meus. Que ela tivesse agido em função de uma raiva imatura ou de uma verdadeira paixão, eu jamais o saberia. Fosse como fosse, ela fracassara. Eu sobrevivera e Jamie era meu. Enquanto eu observava, ele levantou o quilte e coçou despreocupadamente o traseiro. A luz do sol atingindo a penugem ruivo-dourada que suavizava a curva dura como o aço da sua coxa. Sorri e voltei para a minha cadeira perto de Colum. Aceito o pedido de desculpas, disse eu. Ele assentiu, os olhos cinzentos, pensativos. Acredita então no perdão, milady? Mais na justiça, retorqui eu. Por falar nisso, não creio que tenha viajado de Lahore até Edimburgo apenas para me pedir desculpa. Deve ter sido uma viagem infernal. Sim, foi. A figura silenciosa e imponente de Angus Moore deslocou-se alguns centímetros atrás dele e a cabeça maciça inclinou-se para o seu chefe num eloquente testemunho. Callum pressentiu o movimento e ergueu a mão brevemente. O gesto dizia: está tudo bem, estou bem por enquanto. Não, prosseguiu Callum. Na verdade, eu não sabia que você estava em Edimburgo, até Sua Alteza mencionar Jamie Fraser e eu lhe ter perguntado. Um sorriso repentino surgiu no seu rosto. Sua Alteza não a tem em grande estima, Lady Clare, mas suponho que saiba disso, não? Ignorei o comentário. Então está verdadeiramente a considerar reunir-se ao Príncipe Charles? Callum, Dougal e Jamie. Todos eles tinham a capacidade de esconder o que pensavam, quando assim o desejavam. Mas Callum era indubitavelmente o melhor dos três. Era possível obter mais de uma das cabeças esculpidas na fonte do pátio dianteiro, se aquele não estivesse num estado de espírito comunicativo. Vim vê-lo, foi tudo o que disse. Permaneci sentada por uns instantes, imaginando o que, se é que alguma coisa poderia ou deveria dizer em favor de Charles. Talvez fosse melhor deixar a missão para Jamie. Afinal, o facto de Callum sentir remorsos por quase me ter matado por acidente não significava que estivesse necessariamente inclinado a confiar em mim. E embora o facto de eu estar ali, fazendo parte da comitiva de Charles, certamente contrariasse a ideia de eu ser uma espia inglesa, não era impossível que o fosse. Ainda ponderava comigo mesma, quando Callum subitamente colocou o seu copo na mesa de apoio e me olhou direto nos olhos. Faz ideia de quantos destes já tomei desde manhã? Não. As suas mãos estavam firmes, calejadas e ásperas da doença, mas bem cuidadas. As pálpebras avermelhadas e os olhos ligeiramente raiados de sangue poderiam facilmente ser atribuídos tanto aos rigores da viagem como à bebida. A sua fala não estava arrastada e não havia mais que uma certa deliberação de movimentos para indicar que não estava sóbrio como um juiz. Mas eu já vira Callum beber antes e tinha uma ideia muito respeitosa da sua capacidade. Com um gesto, afastou a mão de Angus Moore, que pairava acima da garrafa de conhaque. Meia garrafa. À noite já a terei terminado. Ah! Era por isso, então, que eu fora solicitada a levar a minha caixa de remédios. Peguei nela, de onde a colocara no chão. Se precisa de tanto conhaque, não há muita coisa que o possa ajudar, além de algum tipo de ópio, disse eu, remexendo na minha provisão de frascos e garrafas. Acho que tenho aqui um pouco de láudano, mas posso dar-lhe. Não é isso que quero de si. O tom de autoridade na sua voz fez-me parar e erguer os olhos. Se ele conseguia guardar os seus pensamentos para si próprio, também os sabia mostrar quando assim o desejava. Eu poderia obter láudano com muita facilidade, disse ele. Imagino que exista um boticário na cidade que venda láudano, ou pelo menos semente de papoila ou ópio não diluído. Deixei a tampa do pequeno baú fechar-se e descansei as mãos sobre ela. Então, ele não queria ir-se acabando num estado de torpor drogado, deixando a liderança do clã numa situação incerta. E se não era um esquecimento temporário o que ele queria de mim, o que mais poderia ser? Um definitivo, talvez? Eu conhecia Callum Mackenzie e a mente límpida e cruel que planeara a destruição de Gaelis Duncan não hesitaria sobre a sua própria destruição. Agora estava tudo claro. Ele viera ver Charles Stuart para tomar a decisão final de comprometer ou não os Mackenzie de Léor à causa jacobita. Uma vez comprometidos, seria Dougal quem comandaria o clã. E aí? Pensei que o suicídio era considerado um pecado mortal, referi. Imagino que sim, disse ele sem se perturbar. Pelo menos um pecado de orgulho, pelo facto de escolher uma morte digna no momento que eu julgue melhor, segundo as minhas conveniências. Não espero, contudo, sofrer indevidamente pelo meu pecado, já que não ponho nenhuma fé na existência de Deus, desde que tinha aí uns 19 anos. A sala estava silenciosa, fora os estalidos do fogo e os gritos abafados da falsa batalha que decorria lá embaixo. Eu podia ouvir a sua respiração, um suspiro lento e regular. Por que me o pede a mim? Indaguei. Tem razão, pode obter láudano onde quiser, se tiver dinheiro, que o tem. Sabe certamente que uma dose excessiva o pode matar. Aliás, é uma morte fácil. Demasiado fácil. Abanou a cabeça. Tenho tido pouco com que contar na minha vida, à exceção da inteligência. Gostaria de a conservar, mesmo no encontro com a morte. Quanto à facilidade, remexeu-se ligeiramente no canapé, não fazendo qualquer esforço para disfarçar o desconforto. Logo terei o suficiente. Fez um sinal com a cabeça, indicando a minha caixa. A senhora compartilhava os conhecimentos de Lady Duncan sobre medicamentos. Achei que talvez soubesse o que ela usou para matar o marido. Pareceu-me rápido e eficaz e adequado, acrescentou ironicamente. Ela usou feitiçaria, segundo o veredito da corte judicial, o tribunal que a condenou à morte, de acordo com o seu plano, pensei. Ou não acredita em bruxaria? Perguntei. Ele riu, um som puro, despreocupado, na câmara iluminada pelo sol. Alguém que não acredita em Deus dificilmente daria crédito a Satanás, não lhe parece? Eu ainda hesitava. Mas ele era um homem que julgava os outros tão astuciosamente quanto a si próprio. Ele pedira-me perdão antes de me pedir um favor e verificara que eu possuía um sentido de justiça ou de compaixão. E era como ele o dissera, adequado. Abri a caixa e tirei para fora o pequeno frasco de cianeto que eu guardava para matar ratos. Agradeço-lhe, Lady Clare, disse ele novamente formal, embora o sorriso ainda se demorasse nos seus olhos. Mesmo que o meu sobrinho não tivesse provado a sua inocência com tanta extravagância em Cranesmuir, eu jamais acreditaria que a senhora é uma bruxa. Não tenho melhor noção agora do que tinha na altura sobre quem a senhora é ou porque está aqui. Mas a bruxaria nunca foi das possibilidades que eu tenha considerado. Interrompeu-se, uma das sobrancelhas arqueadas. Suponho que não estaria inclinada a dizer-me quem ou o que a senhora é? Hesitei por um instante. Mas não era provável que um homem que não acreditava em Deus nem no diabo acreditasse na verdade da minha presença ali. Apertei levemente os seus dedos e soltei-os. É melhor chamar-me bruxa, respondi eu. É o mais próximo a que provavelmente poderia chegar. Quando eu saía para o pátio na manhã seguinte, encontrei-me com Lord Balmerino nas escadas. Ah, Lady Fraser, cumprimentou-me ele jovialmente, exatamente quem eu procurava. Sorri-lhe. Um homem alegre, gorducho, era uma das atrações revigorantes da vida em Holyrood. Se não for febre, diarreia ou sífilis, retorqui, dá para esperar um pouco? É que o meu marido e o meu tio estão a dar uma demonstração de luta de espadas em honra de Dom Francisco de La Quintana. É mesmo. Confesso que também gostaria de assistir. Balmerino começou a acompanhar os meus passos, a cabeça sacudindo-se alegremente junto ao meu ombro. Aprecio ver um homem bonito com uma espada, disse, e qualquer coisa que possa adoçar os espanhóis tem a minha mais sincera aprovação. A minha também. Achando demasiado perigoso que Fergus roubasse a correspondência de Sua Alteza dentro de Holyrood, Jamie dependia das informações que obtinha do próprio Charles. Contudo, isso parecia ser o suficiente. Charles considerava Jamie um amigo íntimo, literalmente o único chefe escocês a ser agraciado com essa marca de favoritismo, apesar da pequena contribuição que ele representava em termos de homens e dinheiro. No que dizia respeito a dinheiro, Charles confidenciara, entretanto, que tinha grandes esperanças de apoio por parte de Filipe de Espanha, cuja última carta a James Stuart em Roma tinha sido particularmente encorajadora. Dom Francisco, embora não fosse propriamente um enviado, era certamente um membro da corte espanhola e podia contar-se que levaria de volta ao seu relatório sobre a situação da revolta de Stuart. Essa era a oportunidade de Charles ver até onde o levaria a sua crença no próprio destino, no sentido de convencer os chefes das terras altas e os reis estrangeiros a unirem-se a ele. Por que queria ver-me? Perguntei, quando saíamos para a passagem que circundava o pátio de Holyrood. Uma pequena multidão de espectadores reunia-se, mas nem Dom Francisco nem os dois combatentes estavam ainda à vista. Ah! Tendo-se lembrado, Lord Balmerino apalpou por dentro do seu casaco. Nada de muita importância, minha cara senhora. Recebi isto de um dos meus mensageiros que o obteve de um parente do Sul. Pensei que pudesse achar interessante. Entregou-me um maço fino de papéis, grosseiramente impressos. Reconheci-os como os populares panfletos distribuídos em tabernas ou pendurados em batentes de portas e cercas pelas cidades e vilarejos. Charles Edward Stuart, conhecido por todos como o jovem pretendente, dizia um deles. Que seja do conhecimento de todos que essa pessoa depravada e perigosa, tendo aportado ilicitamente às costas da Escócia, incitou a população desse país à revolta e descarregou sobre cidadãos inocentes a fúria de uma guerra injusta. Havia muito mais, tudo na mesma linha de argumentação, concluindo com uma exortação aos cidadãos inocentes que lessem esta denúncia, para fazerem tudo o que estivesse em seu poder para entregar essa pessoa à justiça que tanto merece. O panfleto era ilustrado pelo que imaginei tratar-se do retrato desenhado de Charles. Não se assemelhava muito ao original, mas parecia definitivamente depravado e perigoso, o que pensei era o objetivo. Este até que está bastante comedido, comentou Balmerino, espreitando por cima do meu cotovelo. Mas alguns dos outros revelam um leque mais impressionante de imaginação e de invectiva. Veja este aqui. Este sou eu, disse apontando para o papel com evidente deleite. O panfleto mostrava um escocês das terras altas, magro, com grandes suíças, sobrancelhas hirsutas e olhos que fitavam assustadoramente arregalados por debaixo de um gorro escocês. Olhei de soslaio, Lord Balmerino, vestido como de costume, com calças apertadas nos joelhos e casaco do melhor bom gosto, feitos de tecidos nobres, mas discretos no corte e na cor para beneficiar a sua figura baixa e roliça. Ele fitou o panfleto, alisando pensativamente o rosto, redondo e bem barbeado. Não sei, continuou ele. As suíças emprestam-me um ar muito romântico, não acha? Ainda assim, uma barba é que é o inferno. Não sei se conseguiria usar barba, embora ficasse pitoresco. Voltei à folha seguinte e quase deixei cair o maço inteiro. Fizeram um trabalho ligeiramente melhor em conseguir uma semelhança com o seu marido, observou Balmerino. Mas é evidente que o nosso querido Jamie, de facto, se assemelha um pouco à popular concepção inglesa de um brutamontes das terras altas. Com seu perdão, minha querida senhora, sem qualquer intenção de ofender. Mas ele é mesmo corpulento, não é verdade? Sim, respondi eu frouxamente, lendo com atenção as acusações do panfleto. Não sabia que o seu marido tinha o hábito de assar e comer criancinhas, sabia? Prosseguiu Balmerino com uma gargalhada. Eu sempre achei que o seu tamanho se devia a algo especial na sua dieta. A atitude irreverente do nobre inglês ajudou-me consideravelmente a recobrar a calma. Eu própria quase conseguia sorrir perante as ridículas acusações e descrições, embora me perguntasse quanto crédito dariam os leitores aos panfletos. Muito, eu receava. As pessoas em geral pareciam não apenas inclinadas, mas ansiosas pelo pior. E quanto pior, melhor. É no último que achei que pudesse estar interessada. Balmerino interrompeu os meus pensamentos, folheando o maço até à penúltima folha. A bruxa Stuart, proclamava o cabeçalho. Uma mulher de nariz comprido e pupilas minúsculas fitava-me de volta acima de um texto que acusava Charles Stuart de invocar os poderes das trevas para o apoio à sua causa ilícita. Ao manter na sua comitiva mais íntima uma conhecida bruxa, uma bruxa com o poder de vida e de morte sobre os homens, assim como o poder mais comum de destruir as plantações, ressequir o gado e causar a cegueira, Charles dava mostras de ter vendido a própria alma ao diabo, pelo que iria arder no inferno para sempre, como o panfleto animadamente concluía. Presumo que seja a senhora, disse Balmerino, embora lhe assegure, minha cara, que o retrato não lhe faz justiça. Muito interessante, respondi. Devolvi o maço de folhas a Lord Balmerino, reprimindo a vontade de limpar as mãos às saias. Sentia-me levemente nauseada, mas fiz o melhor que pude por sorrir a Balmerino. Ele olhou-me atentamente, depois sacudiu-me o cotovelo com um aperto tranquilizador. Não se deixe perturbar com isto, minha querida, disse. Quando Sua Alteza tiver reconquistado o trono, todo esse disparate será rapidamente esquecido. O vilão de ontem é o herói de amanhã, aos olhos da populaça. Já vi isso antes. Plus ça change, plus c'est la même chose, murmurei. E se Sua Alteza não recuperasse o trono? E se, por infelicidade, os nossos esforços não forem bem-sucedidos? Acrescentou Balmerino, fazendo eco dos meus pensamentos. O que os panfletos dizem será o menor dos nossos problemas.